Alô, caro ouvinte, no momento nossos ramais via Camandutel estão inteiramente ocupados. Ora, meu amigo, não há problema. A Rádio Camanducaí está sempre ao seu lado de você, falando para a cidade e cochichando para o interior, através do milagre do rádio e das telecomunicações. Diretamente dos seus estúdios, Largo da Matriz 54, Fundo Sobrado Amarelo. Não tem filiais. Por isso, deixe cair o seu recado após o sinal que, no oferecimento da Selaria Silva, do popular Mané, Largo da Matriz 51 Fundos, retornaremos sua ligação. E em consequência, a nossa programação da sua Camanducaia, SUP, Serviço de Utilidade Pública. Jegue perdido. Evadiu-se hoje nesta cidade um jegue de propriedade da popular Dona Shirley Cabeleireira. Nós apelamos para a população de Camanducaia e região no sentido de localizar o fujão, o animal, o jegue, porque a pobre viúva Dona Shirley Cabeleireira encontra-se inconsolável. Em consequência, nossa programação, uma cortina musical.